vejo. A marca do seu batom. Eu sei da tua vontade, meu amor. Tu sabe a minha intenção. Tu sabe, tu sabe. É beat colapidando minha joia como se fosse um orife. Como se fosse um orife. Essa bitch bate na nós, mas ela sabe que eu não quero compromisso. É, fala que eu fudo pra caralho e eu sei que ela volta só por causa disso. Volta só por causa disso. Gosto quando nós tá transando, ela dizendo que essa buceta é só minha. É, ela tem grana, mas eu tiro suas melhores grifes. Hotel Beloft, nós fode carburando um kiff. Ela quer fazer homenagem na saída da vitrine. Vem pro after com as amigas, vai rolar o crime. Pintura de vidro, copo de vidro, na mansão de vidro. Ela sente mais tesão quando ela tá correndo risco. Deixo ela molhada antes de entrar na ilha. Faço ela querer de novo antes de eu ter sumido. Puras no meu copo de vidro. A marca do seu batom. Eu sei da tua vontade, meu amor. Tu sabe a minha intenção. Tu sabe, tu sabe. No meu copo de vidro. A marca do seu batom. Eu sei da tua vontade, meu amor. Tu sabe a minha intenção. Tu sabe, tu sabe.